malandro, vira otário quando ama, esperneia e reclama quando perde um grande amor. Chora quando ela vai embora, fica triste e se apavora, e de mal com seu interior. Por mais que ele tenha namoradas, sempre existe uma mais encantada que vai fundo no seu coração. E ele não consegue dominar a tal paixão, e ela faz com ele o que bem quer. O que bem quer, não existe malandragem pra mulher. Não existe malandragem pra mulher. Namoradas, sempre existe uma mais encantada que vai fundo no seu coração. E ele não consegue dominar a tal paixão, e ela faz com ele o que bem quer. O que bem quer, não existe malandragem pra mulher. Não existe malandragem.